no 84, livre de desvio, só cruzando em vez de voo no 20, foi Alfa Romeo 363. Gente, mas é pra manter a restrição ou tá livre já, subida já? Flugo no 184, vou e jamo, após cruzar nível de voo 120, autorizado a forma 363. Não, olha só, querida, vamos começar de novo. É, solicitamos desvio à esquerda para o 060, por aproximadamente 10 milhas, restrito uma centena, tá? Desvio devido à formação. Sete voo no 884, suba para nível de voo 230. Extensão 230, voo no 884, depois prossegue jamo, pode voar a forma 363. Voo no 884, livre de desvios, ao cruzar nível de voo no 20, foi Alfa Romeo 363. Gente, cruzar o 120, Alfa Romeo 363, voo no 884. Corta na Tirana 627, passa 4 mil pés, boa. Tirana 27, aguarde. Papatango, Eco Zulu, Novembro, suba para nível de voo 035, evite a área proibida de Camaçari. Subindo 035, Eco Zulu, Novembro. Xanadar 227, contato radar, suba para nível de voo 360, eu vou direto Leda. Bora Leda, no presente, 36, obrigado. Bora 659, chame o centro Recife, frequência no 25.1, alterna no 28.35. 251, 2835. Gol 1.6. Papá Romeu Eco, Sierra Bravo. Atenas 1850 e Nelson 1919. 1850-9915, copiado, Eco Serra Brava. Roger, 076, after deviation, flight payload. After deviation, flight payload, 076. Chame controle, Salvador, 120, decimal 8. 208, obrigado. 363, solicita coordenação com o centro coroa, o nível 190. Plano 8 do 4 autorizado, nível final 190, sub mantém nível de voo 190. Sente 190 como final, na produção com o nível 363, com 984. Condo 076, descendem 2, 4,000 feet, Kennedy 106. 4,000 feet, Kennedy 106, Condo 076. Papá Romeu, Eco Serra Bravo, irá manter o número 1500 para o destino. Enter. Controle Golo 256, decola Fuca. Golo 256, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370 via saída Fuca. 370 via Fuca, 1256. Controle, poderia coordenar para o Adidóculo por 6287, por gentileza? Canela 227, vou ele da guarda. Boa no Leda. Controle, está 3367, está iniciando o desvio à esquerda, proa 205, nas próximas 15 milhas. Está 3367, após desvio aí, pelo. 7, após desvio, pelo. Papatango, Vitória de Juliette. Boa noite. Também de Juliette, se quiser levar frequência para a coordenação. Graças. 1120, no solo aos 30, livre à direita, chame o solo em 121, decimal 9. Livre à direita, solo 29, gol 1120. 3367, informação de tráfego 11 horas, 10 milhas, rumo nordeste, mantendo o nível de voo 035. Gente, tudo bem, está 3367. Telemetro 227, foi Itagel. Itagel, obrigado, senhorita, 627. Tango Eco Zulu Novembro, informação de tráfego. 11 horas, meia dúzia de milhas, rumo sul-oeste, cruzando nível de voo 090, descida para 070, Alfa 320 da TAM. Novembro, tendo prazo, tá voando na rua nossa aqui, senhorita, para evitar a área de Camaçari, né, senhorita? Condor 076, are you able to fly Duna? Negative, we turn left to the next 2 miles, Condor 076. Roger. TAM 3367, redesolização para 2009, desce e mantenha para nível de voo 050. Reduz 209, desce para 050, TAM 3367. Autorização para o Zulu November? Persiga, Zulu November. Autorização, senhorita. Aguarde. November. Roger 076, quando 076, descendem to 25006, clear to final IOS para ser localized. Descendem to those person IP address, the person. Abatão Eco Zulu November, tráfego superado, agora sim suba para nível de voo 075, quando possível informe seu estimado de pouso. November está estimando pouso 1855. Eco Serra Bravo, 30 milhas sudoeste do Velho Salvador, serviço a radar encerrado, mantenha-se em condições visuais no 1.500 pés, ao ingressar na terminal Ilhéus, chame o controle Ilhéus no 20 decimal 1. Sem condições de voar na proa 240, será vetorado para o sequenciamento? Negativo, senhorita. Formação pesada está bem à nossa direita. Tente 3367, o tráfego segue, está na posição de 11 horas, 12 milhas de rumo sudoeste. Tente, do mesmo. Está 3367. Está 3367, confirmando o rumo do tráfego sudeste. Sim, a gente até pode aceitar a vetoração, mas para a direita aqui não é possível voar, não. Sente 6267. Chame o centro Recife, frequente no 25.1, no alterno no 28.35. 251, 2835, obrigado, voo do Nela. Controle 3367 para ajudar, agora já passou a formação à direita aqui, dá para curvar 240. Então, 3367, vetoração para sequenciamento, curva direita para o 240, limite radial 300 do BR de Salvador. Confirma o limite, botar 3367. Então, 3367, limite radial 280 do BR de Salvador. Copiado, obrigado. Com 1884, 3 milhas para terminar Aracaju, serviço radar encerrado, mantém nível de voo no 90, chame controle Aracaju, frequência no 20.3. 203, 1884. Tá, 3367, desça para 4 mil pés. 4 mil pés, está visual com tráfego, posição 11 horas. A gente vai segui-lo como número 2. Ok. Gol no 256, chame o centro Recife, frequente no 25.45, alterno no 26.85. 255, 2085, 256. Quando 076, descendem tu, 2006. Descendem tu, 2006, quando 076. Então, 3667, o tráfego bom de 767 da Condor. Então, 3667, desça para 3 mil pés. 3 mil pés, 3667. Puxa, né, 6227? Tá, 3367, curva esquerda, proa 180. Esquerda 180, tá, 3367, informa que vai executar o R9 da 10. Sim, aí, então 3367, aguarde para voar o certo do 366. Ok. Voo 055. Já 6 mil, vai descer por 7. Tente. Abatango Delta, Índia Vitor? Abatango Delta, Índia Vitor? Abatango Delta, Índia Vitor? O senhor está evitando desvios? Negativo, está na proa de seguro conforme plano. Conforme notificado no ideal, controle ideal. Papa Tango, Delta já evitou. Controle ideal, coordenou que o senhor iria manter o Whisky 33. Se a senhora quiser, eu posso manter o Whisky 33, mas conforme foi falado no controle ideal, vai manter a seguro após DCT, se possível. Tá, 3367 para o localizador com vista esquerda, prono 30, desça para 2000 pés, autorizado. Final do procedimento LSXV, reporte estabilizado. Pode voar o 372 e reportar estado no RNAV? 366, senhor, 3367. Voe 366 para o RNAV. 366, venha. Botango, Delta Índia Vito, estão entendendo que o senhor está voando direto. Condor 076, I have in sight, clear to land runway 10, wind 140 degrees, 09 knots. Good land runway 10, copy Condor 076. Estabilizado na RNAV, já visual com a pista, 367. Então, 367, semitorno no 8, decimal 95. 3367, sobe no RNAV, dá 10, já visual com o campo. Então 3367, QNH 10, no 6, continue a aproximação, aguarde pista livre. Tá, escuta, Índia Vitor, 8 milhas para terminar Aracaju, serviço radar encerrado. Chame o controle Aracaju, frequência 120.3. 120.3, o controle Aracaju, Patatango Delta, Índia Vitor. Salvador 6257, boa tarde, ponte 090, pronto, desloco para a aproximação. Dan 3367, autorizado pouso, pista 10, vento, 140 graus, 10 nós. Sempre pouso, pista 10, tá? 3367. Oxenai 6327, boa tarde. Após a passagem do tráfego que pousa, 320 da TAM, autorizado, anel e manter, pista 10. 6327, pousa, anel e manter. Campanha Azul 2762, ponte espera. Azul 2762, mantém ponte espera, pista no zero. Do VR Salvador, serviço radar encerrado. Mantenha-se em condições visuais no meio de voo 055, chame para informação LF Centro Recife. Frequência no 25.45, alterno no 26.85. Solo aos 43, livre à direita, chame o solo em 1, 2, 1, decimal 9. Abatão é o sanguíneo, mantém-se em condições visuais, nível de voo 075. Ajuste seus corredores, o que é legal na 096, reporte para descida. Desça com referências visuais para 1.500 pés, que é legal na 096. Salvador, approach Azul 2791, flight level 160. We have information uniform. Azul 2791, descend flight level 080, via AMA. Okay, when ready, clear flight level 080, expecting AMA arrival at Zulu 2791. Fechando 6327. Decolado aos 45, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 08, obrigado, boa tarde. Chame 327, contato radar na decolagem, suba para nível de voo no 80, está autorizado direto coral. Direto coral, 180, 6327. 2762, da Azul tá pronto. Gente, Azul 2762. Autorizado a decolagem, vista no zero, vento 140 graus, 12 nós. Livre decolagem, 2762, Azul. Tango Eco Tango Índia, Salvador, Pera Visual. A torre nos informou no 1.700 pés de teto, 9 mil de visibilidade, chuva leve. Azul 791, Salvador under visual condition, 1700 ceiling and 9000 meter visibility, light rain. Roger, Azul 2791. Seis sete meia dois, decolado aos 47. Chame controle Salvador em 120 decimal 8. Bom voo. 208, obrigado. Controle Salvador, é o Azul 2762, na Coral 1 no Bravo. Azul 2762, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 60 via saída Coral no Bravo. Coral no Bravo, 160, 2762. Está cruzando 2000, precisa direto Coral para o 2762? Coral, Azul 2762. Obrigado. Azul 2791, descend to level 060. Clear for level 060, understood. Azul 2791. Boa tarde, Azul 2930, se aproxima o ponto de espera no zero, pronto. Azul 2930, boa tarde, autorizado alinhar e decolar a pista 10, vento 110 graus, 14 nós. Livre alinhar e decolar, Azul 2930. Voo 2930, decolado 152, chame controle Salvador em 120, décima 8. Salvador 1208, obrigado, bom dia, boa tarde. Valente. Controle, boa tarde, Azul 2930, na sua escuta, Arbor 1. Azul 2930, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 60, após 2000 pés, vou direto Elefa. Está autorizado subir para nível de voo 60, cancelada as restrições de altitude. Ciente, cancela as restrições, autorizado 60, 2000 Elefa, Azul 2930. Azul 2791, descendem para o 4000 feet. Clear altitude 4000 feet, Azul 2791. Chanel Metro 27, voe direto e o Yukov. Oceaneme 327. Meia 327, prossiga. Oceaneme 327, vou direto e o COV. E o COV, poderia confirmar? Afirmativo. Índia Lima, Quilógica Vito, Oceaneme 327. E o COV. Azul 2762, vou direto Raíra. Direto Raíra 2762. Juno, boa tarde. Autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 130 graus, 109. Viu alinhar e decolar, 2231. Ilhéus, serviço radar encerrado, mantém nível de voo 80, chame controle Ilhéus, frequência no 20, décima 1. Vai chamar Ilhéus 120, 16327. Controle Azul 2930, solicito desvio à esquerda para o 270, 20 milhas, informações. Azul 2930, nível desvios, após o Elefa. Após desvios, Elefa 2930. Passarei do 2231, decolado ao 56, chame controle em 120, decimal 8. 208, 2231, boa. 231. Desde 2231, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 80, cancelada as restrições de altitude. 780, tem restrição 2231. Azul 2791, descendem tudo, 2015, clear to find IOS for chemistry or localizer. Descend altitude 2000, clear IOS 1, runway 10. Will report established on final course, Azul 2791. Azul 2930, mais quantas milhas nessa proa? Já está retornando a proa de ELF agora, o Azul 2930. Sente Azul 2930. Salvador, uma boa tarde, Azul 2789, sente da linha de fora. Azul 2789, veio pro de bons para a chegada bons, reporte para a descida aqui em Negal na 096. Pro de bons, 1016, Azul 2789, solicito o procedimento ILF WIST para a pista 10. Pensa, Azul 2789, mantenha a chegada até pelo após pelo CRF 366 para o ILF WIST. Partiu, você pode 366 para o ILS WIST, o Azul 3, 2, 7, 8, 9. Azul 2791, contact Tower, 118.95. 118.95, Azul 2791. Salvador Tower Azul 2791. Azul 2791. Kenate 1016. Clear to land runway 10. Wind 140 degrees, 12 knots. Kenate 1016. Clear to land runway 10. Azul 2791. Azul 6998, dessa via, chegada Bomed 1 para nível de voo 050, que é negado a 096. Confirme? Eco sanguíneo, já me torno no 8 decimal 95. Controle Salvador, azul 2789, está no ideal. De passagem do tráfego que pousa, autorizado o anel manter no zero. Após o tráfego, o anel mantém 4772. Abatango Eco, Tango Índia, boa tarde. Quinhagão no 0, 16. Vento do aeródromo 140 graus, 12 nós. Autorizado o final da 17, reporte passando em mar. É o serviço radar encerrado, submantém nível de voo no 60. Chame o controle Léo de frequência no 20 decimal 1. 201, subindo para o 160 2762, obrigado, amor. Azul 279. Azul 2791, on the ground at 05. Vacate by our right, contact on the ground, 121-9. Vacating on the right, ground 121-9, Azul 2791. Azul, correção, TAM 4772, autorizado decolagem pista no zero, vento 140 graus, 11 nós. Azul 4772. Agora pronto, Azul 4423. Azul 4423, autorizado alinhar e manter pista no zero. Alinhar e manter no zero, 4423. Papatango, Eco, Tango, Índia. Autorizado pouso, pista 17. Vento 140 graus, 11 nós. Azul 2719, reduza a velocidade para 2209, número 2 na aproximação. 2209, azul 2789. Salvador em 120, decimal 8. 308, boa tarde, 72. Controle, boa tarde, o TAM 4772, decolado na escuta. TAM 4772, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 330 via saída PUCA. PUCA 330, TAM 4772. Azul 2930, chame o centro Recife, frequência no 26 decimal 0, alterno no 28 decimal 8. 1260 no 288, boa tarde. 40 graus, 129. Gente, iniciando, 4423, chegando zero. Para 4000 pés, que é legal na 096. 4000, Azul 2789, desça para nível de voo 050. 050, 2789, azul. Oranaco Centro para o direto de Barreiro, esse é o 2231. Aguarde, passaria do 2231. Tango Eco, Tango Índia, no solo aos 09. Autorizado, backtrack, confirma o código. Tente até a Z, via Oscar, estacionar frequência livre, Eco Tango Índia. Tan 4772, vou ir direto Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, obrigado, 72. Azul 4423, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360 via saída a Boruno. Sim, sobe via 360, azul 4423. Boa tarde, Eco também. Torres, Salvador, Alambô, Cheyenne 6355 na Índia, próximo ponto de espera da 10, já pronto. Cheyenne 6355, boa tarde. Autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 140 graus, 12 nós. Ali, decola na 10, 6355. Procedimento LSX-RUI, reporte estabilizado no localizador. Supervisores, redes para 2000, precisaremos estabilizados. 6918. Azul 4423, informação de tráfego, 11 horas, 30 milhas, rumo nordeste. Cruzando o nível de voo 090, descida para 2000 pés, eco 190. Aqui tem o mesmo notcast, o 4423. Azul 6918, informação de tráfego, 2 horas, 27 milhas, rumo oeste. Cruza nível de voo 070 em subida para o 360, eco 190 da Azul. Então, 4772, chame o centro Recife, frequente no 25 decimal 45, alterno no 26 decimal 85. 12545, 2685, tá? 4772. O passareiro das 231 solicita para o 300, imediato, para informar a informação. Tente passaria do 2231 por quantas milhas? Aproximadamente 50 milhas. Tente. Tente. Salvador com 097, ponto espera da 10. Uno 097, autorizado, alinhar e manter, estou no 0. Ali mantém, 097. Uno 60, Alfa Tango 72 da Azul. Gente, agora tá pro Ana 320, para evitar a formação. Tente, passaria 223, Ana. Sente, azul 6918, Já está estabilizado no localizador. Passarido 2231, no chame centro Recife, frequência no 2000 decimal 0, alterno no 28 decimal 8. 360288. 8. Bono 208, 6355, boa noite. Salvador, ou chame 6355, saída São Bruno. Prêmio 355, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360 e a saída São Bruno. 360 via São Bruno, 6355. Luiz Salvador, Azul 2789, atinge e mantém o 050. Atinge Azul 2789, aguarde, informação de tráfego. Sua posição de 0, 15 milhas, rumo nordeste, cruzando nível de voo 060, necessita para 2.000 pés. Atinge Azul 2789. Azul 698, tem condições de Baduna? 698, agora tem condições. Atinge 698. Voo 1097, autorizado a decolagem, pista 10, vento 140 graus, 13 nós. Tem decolagem, voo 1097, pista. Azul 2719, desça para 4 mil pés. 4 mil pés, Azul 2789, com 1016, ainda mantendo a PRO? Afirmativa, mantenha a PRO 230 e aguarde. Guardado, Azul 2789. Azul 2789, 7 milhas noroeste da posição certa, 368, voo certo 368 para o ILS Whisky. Serra Vitor 368, Azul 2789. Azul 4423, chame o centro Recife, frequência 126 decimal 0, alterno no 28 decimal 8. 0288, 4423, azul. Chame controle Salvador em 120 decimal 8. 208, obrigado, boa semana pra vocês. Boa tarde. Bruno 097, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, via saída Arbor 1. Via saída Arbor 360, Bruno 097. Os 698, completo de aproximação, chame turno 8, decimal 95. 95. 1097, voe direto, Telefa. Telefa, muito obrigado. 8 milhas. Azul 2789. Azul 2789 autorizado. ILS Whisky. Gente, não vendo o Whisky, o 2789 azul. E pousa pista 1069-18. 31, 55, mantém ponto de espera pista 10. Obrigado. Teneme 355, chame o centro Recife, frequência no 25.1, alterna no 28.35. 1251-128-35, 6355, boa noite. Azul 2719, chame torre 1198-19. 1198-19, Azul 2719. Tá 3155, autorizado, alinhar e mantém, sino 0. Uno 2 decimal 0, alterna 1 28 decimal 8. 260-288, é isso, com 097? Afirmativo, com 097. 260-288, obrigado. Azul 6918, no solo aos 22, livre à direita, chame o solo em 1 21 decimal 9. 219, boa. Oi, Salvador, boa tarde, Azul 2789, estabilizado no ILS. Azul 2789, boa tarde, NH10116. Continua a aproximação, aguarde pista livre. Informo 321 da TAM, alinhando cabeceira 10, prestes a iniciar a rolagem. 2016, aguardando pista livre, Azul 2789. TAM 3155, autorizado decolagem, pista 10, vento 160 graus, 109. Autorizado decolagem 10, TAM 3155. Salvador, boa tarde. Chanel 6314, boa tarde, mantém ponto zero, pista no zero. Sete, autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus, 099. Livre pouso da 10, Azul 2789. Chanel 6314, visual com tráfego final 10. Decimal 8 208, Chanel 6314, visual com o tráfego final 10. Tráfego Chanel 6314, após a passagem do tráfego que pousa a TR da Azul, autorizado a alinhar e manter pista 0. Salvador, muito bom dia, boa tarde, Chanel 3155, cruza 2000 metros. T3155, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 320, voe direto Leda. Direto Leda, T3155.